1-2-1-2-1-2-1-2, está certo por aqui. E por aí, Maria? Está tudo ótimo, sempre na companhia de bons vinhos. Nem mais, não temos nenhum sobremesa, mas enfim. Também há para sobremesa. Também há vinhos para sobremesa? Também. Ok. Há para tudo. Vamos começar isto. Madragoas da Amália. Madragoas com António Vieira. Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição das Madragoas da Amália, que as Madragoas estão de regresso depois de umas férias. Não sei se sabias disto, Maria, mas o programa esteve de férias e tu és a primeira convidada depois das férias. É uma honra, isso é uma honra, e agradeço-te muito, muito este convite. É um prazer estar aqui. E tem alguma graça que venho de férias e começo logo o programa com vinhos. É verdade. Não é. É um ótimo tema. É um ótimo tema. O livro que temos hoje em cima da mesa chama-se O Vinho na Ponta da Língua. Tudo o que precisa de saber sobre vinho. É um livro de Maria João de Almeida. É ela a minha convidada de hoje. Maria João, apresenta-te aos meus ouvintes. Eu já sei que tu costumas ouvir a rádio mal de vez em quando. Apanhas nos carros, nos táxis. Mas pronto, os meus ouvintes não te conhecem. Portanto, eu quero que eles te fiquem a conhecer. Isto aqui é assim. Olha, eu sou jornalista e comecei como jornalista generalista. Formei-me em 1995, já lá vão uns belos anos, e na altura nem sequer pensava em falar de vinho, como é lógico, porque a bolsa de um estudante não dá para comprar vinhos e em casa também não. Mas já tinha esse gosto? Não, em casa não havia esse hábito. De meu avô tinha alguns vinhos, a minha mãe gostava também de alguns vinhos, mas não era hábito beber todos os dias. E isto só aconteceu depois de eu me formar e de ir a uma escola de hotelaria, porque eu comecei como freelancer, e fui fazer uma reportagem sobre os primeiros cursos que estavam a surgir para consumidores esclarecidos. Era assim que se chamava. Era um curso pós-laboral, às quintas, cursos para consumidores esclarecidos. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Não, porque o vinho antigamente era considerado mais um alimento, não é? Não havia a valorização das suas características sensoriais. Portanto, não se ligava muito ao aroma, não se ligava só ao paladar, se sabia bem, se não sabia, mas os aromas e toda aquela parafernália de coisas que hoje aprendemos ao redor do vinho não era aprofundada. E, portanto, começou a ser aprofundada nessa altura. Portanto, estamos a falar de meados da década de 90, e foi aí que fui fazer a primeira reportagem para o DN Magazine, se não estou em erro. E pronto, e achei muito interessante o tema, porque um jornalista gosta sempre de uma boa história, e havia muitas histórias ao redor do vinho, e o vinho era bom. Eu comecei a perceber que o vinho que eu bebia fora não tinha nada a ver com os vinhos que eu provei. Portanto, andei a perder algum tempo a beber mau vinho, até que descobri o vinho, e foi muito interessante porque continuei. Portanto, foi a descoberta de um novo mundo. E neste momento escreves exclusivamente sobre vinhos, ou seja, é a tua atividade, é escrever sobre vinhos, críticas, reportagens, coisas... Exclusivamente sobre vinho e tudo um pouco, ou seja, muito resumidamente, eu comecei como freelancer, como te disse, trabalhei para várias revistas, onde de vez em quando escrevi sobre vinho, depois trabalhei 2 anos na TVI e depois mais alguns anos, uns belos anos, 11 anos, no Expresso. E foi no Expresso que eu comecei a aprofundar mais a parte do vinho, porque me pediam coisas, porque achavam piada eu gostar desta área, e portanto escrevia para a revista, para a Economia, para o Online, enfim, comecei a especializar-me de tal maneira que não escrevi sobre mais nada, era só sobre vinho. E portanto cheguei a uma altura, isto foi em princípio de 2009, em que eu achei que estava na altura de eu seguir o meu caminho e abri uma empresa de conteúdos, basicamente, não é? Ou seja, sou freelancer outra vez, e escrevo para vários jornais, várias revistas, faço documentários de vinho para a televisão e também para a TAP, onde sou consultora de vinhos e júri dos vinhos que entram a bordo. E pronto, e faço muita coisa, e até já faço passeios de enoturismo para as pessoas ficarem a saber, a conhecer um pouco melhor os vinhos e as viagens ao redor do vinho. Uma autêntica especialista em vinhos hoje aqui nas Madragoas, que é autora de outros, hoje em cima da mesa, e relembro, temos O Vinho na Ponta da Língua, já lá vamos, mas ela é autora de outros livros, como por exemplo Memórias do Vinho ou O Guia do Etnoturismo em Portugal. É verdade. Porquê escreveres este livro depois de já teres... O que é que diferencia este livro dos outros que já tinha escrito? Olha, eu quando comecei a aprender sobre vinho... Eu disse enoturismo, eu acho que não disse bem, enoturismo. Sim, sim, Guia do Enoturismo em Portugal, okay. Foi o anterior a este. O primeiro foi Memórias do Vinho, no fundo se calhar deveria ter sido o último, porque é um álbum de 400 páginas, de capa dura. É daqueles assim, mesmo de coleção, não é? É mesmo de coleção, inclusivamente foi vendido, alguns desses exemplares foram vendidos com uma esculturazinha do Chartres de Almeida, que fez essa escultura especialmente para o livro, 150 esculturas, e que foi um sucesso na altura, foi uma coisa completamente inovadora, eram 20 histórias de vinho português, de 20 quintas, que eu selecionei pelas histórias interessantes que tinham, não é? Não propriamente pela qualidade do vinho, mas também, não é? E as histórias para mim foram muito importantes e esse livro foi tão giro de fazer que teve a chancela do Interesse Cultural pelo Ministério da Cultura. Portanto, foi assim um livro, foi começar em grande. Depois, este último anterior também se destaca. O Guia do Enoturismo em Portugal era um livro que faltava no mercado, não havia nada de enoturismo e nós já tínhamos excelentes enoturismos em Portugal. Enoturismo é basicamente o quê? Olha, enoturismo não há, ou seja, não há uma regra ou uma lei que defina o que é enoturismo. Para mim, enoturismo é receber bem. É tu teres alguns serviços disponíveis para as pessoas que vão visitar a quinta, mas também bons vinhos e saber receber bem. Porque se tu tiveres um ótimo serviço e não tiveres quem lá receba bem e conta a história e envolva as pessoas, não é um... Enoturismo é então uma coisa portuguesa, de alguma maneira, não é? Temos capacidades para fazer um bom enoturismo. Sem dúvida. É mais isso. Porque aquela ideia do português é o povo que sabe receber, não é? Sem dúvida. Mas sabes que para muita gente enoturismo são aquelas quintas que têm dormida. E não é só. Claro que é mais completo o serviço se tiveres uma estadia, ou se tiveres um restaurante, ou se tiveres... Mas basta tu teres a porta aberta para receber o visitante, vinhos para provar, algum petisco e uma pessoa simpática, que já é um excelente serviço de enoturismo, não é? É isso que tu dizes. É muito bom a pessoa saber e se sentir acolhida, saber receber... E a outra pessoa do outro lado ser acolhida. O vinho tem essa dimensão social, não é? O vinho tem essa dimensão social de juntar à mesa, não é? Pode ser uma... Pode resolver conflitos, aproximar pessoas, não é? Eu não sei se este livro fala um pouco sobre isso também, sobre essa dimensão social do vinho. Fala. Da maneira como é que o vinho pode aproximar as pessoas. Eu acho isso uma das vertentes interessantes, não é? Não é essa a diferença. Tu há pouco perguntaste-me e eu acabei por não te responder o que é que diferencia este livro dos outros. Na verdade, pronto, já existia no mercado alguns livros dedicados ao ensino, digamos, da prova organolética, que é assim que se chama tecnicamente. Mas era uma coisa mais de escola de hotelaria ou de pessoas que se propunham a explicar só a prova. Este livro não só explica a prova, como tem uma linguagem bem humorada e divertida, por isso é que tem estes fantásticos cartoons da Cristina Sampaio. Adorei trabalhar também com ela. Também vale a pena falar sobre isto. É pena a rádio não ter aqui um visor. Podemos descrever, mas esteja atento. Quando encontrar sabes que as pessoas, depois de ouvirem esta conversa, vão certamente até à livraria sim, mais próxima vale para adquirir e vão perceber logo na capa que estão estes cartoons que depois acompanham que vão acompanhando o livro, não é? Eles aparecem, vão aparecendo ao longo do livro, estes cartoons da Cristina Sampaio. Já vamos falar um pouco mais desta colaboração. Estavas onde? Estava a dizer-te que, pronto, o livro tem uma linguagem acessível, portanto, não afasta as pessoas, ao contrário de que se eu utilizasse uma linguagem técnica, se calhar as pessoas ficavam um bocadinho mais apreensivas. Portanto, aqui está tudo muito explicado de forma jornalística, no fundo é tentar explicar por palavras mais simples e acessíveis, e daí divertidas também, com algum humor, o que é a prova de vinho. E depois tem muitas histórias e curiosidades que eu misturo. E eu achei que era muito importante envolver as pessoas no mundo do vinho, as histórias do mundo do vinho. Logicamente não estão aprofundadas, não é? Mas estão aí referidas e ligeiramente aprofundadas. E se a pessoa realmente for o verdadeiro enófilo, depois passa pela pesquisa. Vai querer saber mais, pesquisa. Obviamente. Pronto, portanto, isso é eu quero abrir a mente das pessoas para as histórias e curiosidades do mundo do vinho. Sei lá, vou dar um exemplo. Em relação aos copos, Eu estava aqui a ver o capítulo dos copos. Por acaso está a ficar curioso acerca disto. O que é preciso para... Que cuidados vamos ter com os copos? Acho que é a frase que está aqui, que utilizaste o título. Enfim, vamos ficar já a saber que cuidados devemos ter com os copos de vinho. Mas antes disso, ouça lá o Senhor Vinho. Precisamente. Fantástico, não podia ser melhor. Assenta muito bem nestas Madragoas de hoje, em que falamos com a Maria João de Almeida, o vinho na ponta da língua. Amigo vinho em desalinho, vossa mercê faz andar de gatas. É mau procedimento e há intenção naquilo que faz. Entra sem desequilíbrio, não há equilíbrio que seja capaz. As leis da física falham e a vertical de qualquer lugar oscila sem se deter e deixa de ser perpendicular. Espão do vinho, a folha solta a bailar ao vento, ferreio de sol no firmamento que trouxe a uva doce carinho. Ainda guardo o calor do sol e assim eu até duvido aumento o valor, seja de quem for, na boa conta, peso e medida. E só faz mal a quem me julga, ninguém faz pouco de mim. Quem me trata como água é ofensa, pago o caso. A mercê tem razão, é ingratidão falar mal do vinho e aprovar o que digo. Vamos, meu amigo, a mais um copinho. Eu já fui raspão do vinho, a folha solta a bailar ao vento, por raio de sol no firmamento trouxe a uva doce carinho. Ainda guardo o calor do sol e assim eu até duvido aumento o valor, seja de quem for, na boa conta, peso e medida. E só faço mal a quem me julga, ninguém faz pouco de mim. Quem me trata como água é ofensa, pago caso assim. Vossa mercê tem razão, é ingratidão falar mal do vinho. Provar o que digo, vamos, meu amigo, a mais um copinho. Olá, eu sou a Cátia Guerreiro e estou nas Madragoas. Intensamente amor, intensamente ponho na minha voz esta saudade que é feita de futuro no presente e na ilusão é feita de verdade. Intensamente amor, intensamente. desesperando, amor, desesperando. Por mesmo assim eu não te dizer tudo, mesmo ao lembrar-me de onde e como e quando teu coração mudou, mas eu não mudo, desesperando, amor. Até ao fim, Cátia Guerreiro, antes Marisa, ouça lá o Sr. Vinho, com um propósito, ou melhor, bem a propósito, porque hoje em cima da mesa o livro é O Vinho na Ponta da Língua, e felizmente não temos um vinho também em cima da mesa, não há. Não se pode beber em serviço, mas para a próxima eu trago as escondidas. Mas isto suscita-me uma excelente questão. As pessoas que estão a ouvir este programa, enfim, isto com a internet vai ficar em podcast, portanto podem estar a ouvir a qualquer hora. Muito bem. Mas o horário deste programa é da meia-noite à uma... E, de facto, é uma hora que combina com o vinho. Sem dúvida. Mas nós estamos a... Isto é... Eu admito isto. Nós estamos a gravar de manhã. Sim. Esta hora combina com o vinho também ou não? Há horários para o vinho? É uma questão interessante porque, à partida, não associamos esta hora a vinho. Mas eu não sei. Tu que... Se percebes disser, mais do assunto. Se eu te disser que é de manhã que se prova melhor o vinho, acreditas? Eu acredito, se és tu que estás a dizer, acredito. Mas é sério, as provas de vinho são normalmente de manhã? São de manhã, porque o paladar está menos cansado. É só isso. O paladar está menos cansado, podes tomar um pequeno almoço razoável, pronto, um pão é bom porque tem amido, um chá, um leite, enfim. É bom não beber, por exemplo, citrinos, porque pode agredir um bocadinho o paladar, mas à parte disso, o paladar está muito menos cansado do que se provares, por exemplo, ao final do dia em que já tiveste o almoço, o lanche, o jantar. Por exemplo, não é? Nunca se vai provar à noite, o paladar já passou por todas estas refeições, não se deve fazer, deve ser de manhã, direitinho, logo às 8 da manhã, são maratonas às vezes, o paladar está, quer dizer, eu falo por mim, há quem prove, poucos, mas há quem prove, eu tenho alguns amigos, não só a nível nacional como internacional, que podem provar até 100, dependendo dos vinhos que estamos a provar. Um bocadinho, não é? Sim, não se bebe nada, não prova-se, se bebe nada? Prova-se e cospe, é uma grande... É tudo para um utensílio que se chama cuspideira. Uma pessoa bochecha os vinhos e ao redor das gengivas, da língua, para sentir as suas características sensoriais, e depois cospe, porque senão era uma grande bebedeira. Mas eu vou, quando estamos a falar de vinhos de verão, por exemplo, até 80 já aguentei, logicamente. Quando são vinhos mais intensos, não passo os 60, principalmente é aqueles tintos mais encorpados ou vinhos do Porto. Então, se for só uma prova de vinhos do Porto, 20 no máximo, porque é muito intenso e o paladar fica muito cansado. Não há amido que possa limpar o paladar. Portanto, é de manhã. Prova-se o vinho em 3 etapas: primeiro vê-se, depois cheira-se e depois, enfim, prova-se mesmo. Prova-se, exatamente. É mais ou menos isso? Sim, é exatamente isso. Primeiro tem que se ver a cor, embora hoje em dia esse primeiro passo não seja tão valorizado, porque hoje em dia serão poucos os vinhos que estarão turvos. Antigamente é que havia muito essa questão, muitos deles não eram filtrados. Ainda assim, as cores podem ser diferentes, ou não? Sim, claro, e variam consoante a sua idade. Portanto, logicamente, a visão também é importante, não estou a desvalorizar. Mas sem dúvida que o aroma e a prova final da língua é que é muito importante. Porque aí é que vai, é a prova. É a prova real, a degustação, a real degustação. O Vinho na Ponta da Língua é o livro que temos aqui nas Madragoas de hoje. A minha convidada é a Maria João de Almeida, que é uma autêntica especialista em vinhos. Está aqui a explicar-nos muitas coisas a propósito de vinhos. E combina, eu acho que combina, o vinho combina com o fado, combina com o horário deste programa, apesar das provas serem de manhã. Exatamente. Isso é muito curioso. Mas ficámos numa questão muito importante: que cuidados devemos então ter com os copos? Pronto, o que eu te estava a dizer é que os copos, logicamente, têm uma regra, enfim, logicamente há copos para determinados vinhos, e isso é explicado em vários livros e eu também explico aqui. Mas algo curioso, que algumas coisas que eu descobri achei interessante mencionar, além de curiosidades e histórias, e aí falo, por exemplo, como é que surgiram os copos. Não é? Mesmo, não é? Há milhares de anos, como é que surgiu o copo? Isso é interessante, as pessoas acham piada. Quem que inventou o copo? Oh, isso ninguém sabe, mas foi uma descoberta que só não vou agora revelar, porque senão as pessoas não compram o livro. Mas logicamente ninguém sabe quem descobriu. Agora, foi uma descoberta, assim como a roda, foi uma... Uma grande descoberta, não é? Quer dizer... Não, como é que eu ia te explicar? Foi por acaso. Muito bem. Não é? Ou o fogo, foi por acaso. E portanto ninguém sabe quem descobriu, mas faz parte da história. E o copo tornou-se importantíssimo na história da humanidade. Logicamente que a história mais recente dos copos está aí melhor explicada, e também falo de marcas, embora nenhuma marca, nenhum vinho que aparece neste livro, isto é muito importante dizer, ninguém pagou para aqui estar. Okay. Se eu falo de marcas e se falo de vinhos, é porque achei que devia... Estás a aconselhar. Estaria a aconselhar. Vou, por exemplo... não vou mencionar as marcas, se quiserem vejam o livro. Demais. Mas há duas marcas essenciais a nível de copos que os profissionais do vinho utilizam, e as pessoas têm que perceber porquê. Se eu entro no mundo do vinho, eu tenho necessariamente de dizer, olha, os melhores copos ou os copos que os profissionais de vinho mais utilizam são estes e estes. Não quer dizer que as outras marcas não sejam boas, mas estas são as que têm mais prestígio, ou as que aparecem mais, ou que os profissionais do vinho mais utilizam. Portanto, têm que ser faladas. Até porque tu, quando estás a fazer uma prova, ok, se o copo não for o melhor, isso interfere, de alguma maneira. Claro, sem dúvida. Que características o copo precisa de ter, afinal? Depende do vinho. Um copo tem que ser escolhido conforme o vinho. Vou-te dar um exemplo simples. Um copo de vinho tinto que não seja muito complexo nem muito encorpado, se calhar o corpo do copo não precisa ser tão complicado, digamos, ou complexo do que um copo para vinho tinto encorpado. Ou seja, um copo de vinho tinto encorpado tem que ser maior. Mais largo. Mais largo. Mais fundo, de alguma maneira. Tem que ser maior o corpo, tem que afunilar um bocadinho para que os aromas se mantenham dentro do copo e possam sair ligeiramente. Enquanto, por exemplo, um copo de vinho tinto menos encorpado pode ser mais aberto e pode ser menor. Percebes? Portanto, não será complicada a palavra certa, sim, mas talvez percebo. Um copo mais complexo também, não é? Sim, com, claro. Mais pensado para aquele tipo de vinho. E aquela questão, por exemplo, dos vinhos brancos, por exemplo, também serem para copos mais simples, não é verdade. Se for um vinho com madeira e se for um vinho com maior complexidade, porque não também servi-lo num copo de vinho tinto? Isso depois é a sensibilidade das pessoas. A mim já me aconteceu, por exemplo, abrir uma garrafa de vinho branco, por isso estou a dar-te este exemplo, e dizer assim, pá, este vinho devia ir para um copo de vinho tinto e vou buscar um vinho, um copo para aquele vinho. E fica maravilhoso, porque eu consigo sentir os aromas de uma eu forma completamente diferente. Uma pessoa, e este livro pode ajudar depois de o adquirir, uma pessoa pode, enfim, quando começa a saber mais, começa também a inventar mais, a ser mais criativo. Sim. Aquilo que era até então um ato tão simples como vou beber um copo de vinho, vou acompanhar, acaba por ser um ato criativo. Sem dúvida. E essa é que está, aí é que está um bocadinho a graça e o interesse nisto. E isto é conhecimento, de facto. Estamos a aprender muito com a Maria João de Almeida, mas temos de ouvir fatos, Maria. Sim, a conversa está ótima. Isso ficaria incompleto se não ouvíssemos. Ana Moura, vamos ouvir este dueto com Bonga, chama-se Valentim, a recriação de um tema de Amália Rodrigues, tem produção de Branco, dos Buracas São Sistema. diz que se o antigo me aborrece, bato com o tamanco meu ranca e mexe. Diz que o fado não se dança, até parece. Saio desta roda se bem me apetece. Diz que o vira não mexe, ainda se aborrece. Manca que manca meu ranca e mexe. Ai não, que não dança, até parece. E se alguma lágrima me aparece, o tamanco manda, a cabeça obedece. São dois para lá, para cá, outro tanto, a ver se o pranto não estanca, até parece. Sempre que o meu fado nesse teu tropece, desenrola a teia que o destino tece. Viro a minha vida toda do avesso, a ver se o fado não se dança, até parece. Alguma voz lhe surge na quermesse, fado assim não sei o que é que me parece. Paro logo e digo alto e paro o baile, até o cheiro eu viro se me apetece. Sai da roda e roda a saia, sobe e desce. Vira o disco e diz que vira assim não mexe. Roda o cheiro e bar enquanto o baile deixa, e vê se o fado não mexe. Ai não, não mexe. A culpa foi embora, saudade bem pode esperar. Também se pode dançar, se o fado se canta e chora. Também se pode dançar. Também se pode dançar. Fado dançado, Ana Moura, do último disco da Ana Moura, esse Moura, editado em 2015, e antes ouvimos também esse fantástico Valentim, que junta as vozes de Ana Moura e Bonga. Estou à conversa com Maria João de Almeida hoje, a propósito deste livro, Vinho na Ponta da Língua, é uma edição da Saída de Emergência, e uma excelente edição, devo dizer, há pouco estávamos a falar sobre isso, é um livro muito bonito, quase cor de vinho. Exatamente, é cor de essa, vinho. Essa é a ideia, não é? É cor de vinho mesmo. Pronto, se bem que o vinho depois nos parece sempre mais escuro, não é? O caso do vinho tinto parece-nos sempre mais escuro no copo. Sim. Mas pronto, é esta a cor de vinho, é esta chamada, a cor. É chamada. Chama a atenção, quem for à livraria vai de certeza dar por ele. Tem textos bem concisos, com informação certa, com ilustrações também, de Cristina Sampaio. Como é que surgiu a ideia de convidar a Cristina? Olha, a Cristina é maravilhosa. Eu acho que é uma das melhores cartunistas portuguesas e, portanto, o nome dela surgiu naturalmente para fazer parte deste livro. Eu queria realmente uma coisa descontraída e bem-humorada, porque às vezes o mundo do vinho é um pouco sério. A coisa já se está a diluir ao longo dos anos. Também há puristas do vinho? Então não há, há puristas do vinho, há puristas em todas as áreas. E o mundo do vinho não foge à regra. E quando eu comecei no mundo do vinho, era toda a gente muito séria, muito séria. E toda a gente levava o vinho muito a sério, que tem que ser levado a sério, mas também com muita descontração. Porque claro, até porque... Enfim, podemos levar uma coisa a sério. Porque descontraídamente. Sério tem dois sentidos, não é? Porque uma pessoa pode ser séria, que quer dizer não estar a rir, não é? Exatamente. E pode ser sério, que é levar as coisas com responsabilidade. Claro, com profissionalismo, e por vezes as coisas confundem. Bem disposto, um profissionalismo exatamente, bem disposto. Exatamente. As coisas às vezes confundem-se e não há razões para se confundir, não é? Não, e temos de ser sérios e bem dispostos. Exatamente, é isso, foi exatamente esse o caminho que eu quis para este livro, porque, como te disse, havia já alguns manuais no mercado, mas não havia este que fosse tão bem disposto e tão diferente com estas caricaturas. Com estas caricaturas, não, peço desculpa, com estes cartoons. Sim. Da Cristina Sampaio, que não só se predispôs a fazer este livro comigo, como leu e gostou, e é uma apaixonada de vinhos, é uma interessada por gastronomia, é especializada em chás. Olha, foi o máximo fazer este livro com ela, descobri-la ainda mais como pessoa, e nasceu também daqui uma amizade, e eu acho que isso também está patente neste livro, tão bem que a equipa se entromou, não é? Porque eu acredito muito no trabalho de equipa e se uma equipa não funcionar bem, acho que também se vai ver no resultado final. E, portanto, eu acho que este livro, mesmo, e da própria editora, acho que toda a gente se entromou lindamente e saiu este belo livro. E na contracapa deste belo livro, há algumas perguntas interessantes que são belos pontos de partida para a conversa. Eu vou ler a primeira e ficamos logo pela primeira, tenho a certeza. A que temperaturas devemos servir o vinho? Dá logo aqui pano para mangas. Lá está. Qual é a temperatura ideal? Depende do vinho, suponho. Depende do vinho. Mas olha, uma coisa que muita gente tem a mania de dizer, que é uma coisa já estabelecida, é que ainda há muita gente que se engana e diz que o vinho deve ser bebido à temperatura ambiente. Sim. Ora, vamos lá pensar um bocadinho. E diz-se isso mais em relação até ao tinto? Mais em relação ao tinto. Geralmente o branco está no frigorífico, sim. Mas até no frigorífico não pode estar gelado mais, percebes? Pessoas que bebem o vinho muito gelado. Sim, mas repara uma coisa, voltando à temperatura ambiente. Mas repara, Maria, que eu estou aqui a dar, enfim, sou a voz do senso comum. Não, claro, e isso é importantíssimo. Mas repara, a temperatura ambiente pode ser um dia de calor. Se tiverem 24 graus, 26 graus, 30 graus, não vamos estar a servir um vinho à temperatura ambiente, não é? Portanto, o vinho tinto deve ser, por exemplo, servido entre os 16 e os 18 graus. Porquê? Porque ele vem ligeiramente fresco, vem. Mas nós já conseguimos sentir os aromas. E essa evolução até à temperatura ambiente, se eu retirar o vinho tinto da cave de vinhos a 16 graus e tiver 22 graus, até aos 22 graus o vinho vai sofrer imensas transformações e os aromas vão soltar-se, e é essa evolução dos 16 para os 22 graus que é interessantíssimo a provar. E depois o próprio sabor não parece o mesmo. Eu muitas vezes nos meus cursos de formação coloco um vinho à temperatura correta e um vinho à temperatura ambiente, e as pessoas acham que são vinhos diferentes quando são vinhos iguais. Portanto, quem está a estudar vinho, quem é um verdadeiro apreciador de vinho, tem que o beber à temperatura correta, porque só assim vai acompanhar a evolução do vinho até à temperatura, a dita temperatura ambiente, não é? A dica da Maria João de Almeida. Passamos à próxima pergunta. A próxima pergunta até já respondemos, que tipo de copos utilizar. É a pergunta seguinte aqui na contracapa. Também já falámos de como fazer a análise sensorial dos cinco sentidos, aqui neste caso três sentidos, uhum. Visão, olfato e paladar. Esta é uma das questões centrais para o senso comum, para as pessoas que enfim, não são especialistas, mas têm sempre um bitite qualquer para dizer a propósito. Ui, toda a gente sabe imenso sobre vinho. Há uma coisa que eu te quero dizer. Há muitos... Enfim, é uma coisa que eu já não sei onde é que aprendi, ou se eu que inventei, acho que aprendi ou ouvi em algum sítio. Sabes que há muitos enós chatos. Pois, calculo que sim. Há muitos enós chatos. Isto do vinho é muito bonito. Porque é uma coisa que faz parte da cultura, está tão enraizada na cultura portuguesa, que toda a gente acha que pode dar um bitite sobre o vinho, mesmo que não tenha sem qualquer dúvida, conhecimento. Mas toda a gente tem esse direito. A questão aqui é impor opiniões. Impor opiniões é uma chatice. A pessoa ter que ouvir os outros. Aliás, há aí uma parte do livro que eu digo: quando eu entro no mundo do vinho, tenho que ouvir os já não sei se pus esse o termo do enós chato. Tenho que ouvir os enós chatos ou posso me ir embora? É assim, nós estamos sempre a aprender. Nós nunca devemos achar que sabemos tudo. E isto é uma condição sine qua non no mundo do vinho. Está sempre tudo a evoluir. Portanto, quanto mais nós sabemos, mais queremos aprender. E em qualquer mundo, não é? Exatamente. E é importante ter esta postura de simplicidade perante o vinho. Quando encontras uma pessoa que acha que sabe tudo sobre vinho, foge dela. Porque é uma chatice e geralmente as opiniões, quer dizer, que são muito objetivas e que são muito racionais e... Não são boas opiniões. Não são. É sempre bom o vinho ter alguma carga de subjetividade, tem a técnica de prova, logicamente, mas há várias variantes que são precisas ter em conta e ninguém sabe tudo. Isto a propósito da próxima pergunta, que é: como combinar comida e vinho? Se quer saber a resposta, fique desse lado, porque antes vamos ouvir Carlos do Carmo com Pontas Soltas. Música. dizem que já não me queres, que há outro na tua vida e que é dele que tu gostas. São as línguas das mulheres que vinham lamber-me a ferida. Se me virasses as costas, são as línguas das mulheres que vinham lamber-me a ferida. Se me virasses as costas, se eu não levo isso a peito, nem olho para a desdita como coisa que se veja. Tu tens de perder o jeito de ser sempre a mais bonita e despertar tanta inveja. Tu tens de perder o jeito de ser sempre a mais bonita e despertar tanta inveja. Dizem que já me enganaste, superando no meu ouvido fados de rara beleza. Não sei se me atraiçoaste, mas eu senti-me traído, mesmo sem ter a certeza. Não sei se me atraiçoaste, mas eu senti-me traído, mesmo sem ter a certeza. Nada disto acontecia se desses as tuas voltas sempre, sempre ao meu redor. Tens de perder a mania de deixar as pontas soltas na história do nosso amor. Tens de perder a mania de deixar as pontas soltas na história do nosso amor. Hoje estou muito forte a fazer teasing aqui para manter os ouvintes aí desse lado. Vim de férias com, enfim, com inspiração. Com inspiração, com inspiração. A pergunta era como combinar comida e vinho. Afinal, o que fazer? Carne com vinho tinto, peixe, vinho branco, estas coisas fazem algum sentido? Como é que é, Maria? Esse é outro mito que também prevalece, não é? Os brancos para o peixe e os tintos para a carne. Não passa do mito? Claro que não passa do mito, até porque há carnes que aguentam muito, há brancos que aguentam muito bem carnes, até são boas para cortar gordura, por exemplo, vinhos brancos com boa acidez são ótimas para cortar carnes gordas, porque não, não é? Ou então nós podemos fazer harmonizações pelo contraste ou pela estrutura. Se os vinhos têm uma estrutura que aguente o prato que estamos a ter à refeição, excelente. Mas por outro lado, também se tivermos um vinho contrastante, que foi o caso que eu disse, um branco, por exemplo, encorpado, pode perfeitamente aguentar uma carne gorda, e a acidez do vinho vai poder cortar essa carne. Ou então até vamos para aquela combinação clássica do espumante com o leitão, por exemplo. O espumante e é tão bom. Não só tem a acidez que lava a boca do leitão, como também tem as bolhinhas que aproveita e limpa o paladar, não é? Portanto, é muito interessante ver estas harmonizações. Nos tintos, há tintos que aguentam também peixes gordos, por exemplo, porque não um tinto leve com um salmão, por exemplo, fica lindamente. Ontem o meu almoço foi bacalhau com natas, Muito o que bem. É que eu deveria ter acompanhado em termos de vinho com esse bacalhau com nata? Por exemplo, poderias acompanhar com um branco encorpado, com alguma madeira, alguma estrutura, mas também poderias acompanhar com um tinto leve ou até algum encorpado. Depende também do condimento porque, do bacalhau com nata. E agora vou dizer, a resposta é, eu bebi com vinho. Vinho tinto. Primeiro com vinho e depois vinho tinto. Foi essa a opção de bebida. Mas foi um vinho mais encorpado ou foi... Mas, sabes que eu não sou um especialista, mas talvez... Mas soube-te bem? Se calhar deve ter sido um tinto mais leve, um vinho todos os dias. Eu acho que sim, eu acho que sim. E soube-te bem? Soube-me bem. Pronto, os vinhos leves também têm boa acidez. Quando portanto... a minha opção é peixe, acabo sempre por seguir esse mito e beber vinho branco. Claro, mas claro. Ontem apeteceu-me beber vinho tinto e soube-me bem, acho que combinou na perfeição. E combina perfeitamente. Tu tens que escolher um vinho que tenha sempre alguma acidez, porque as natas têm alguma gordura. Portanto, pode-se, como te disse, um branco encorpado, na meu ver fica melhor, um tinto leve com boa acidez, ou até um tinto encorpadão que te saiba muito bem com o bacalhau com nata. Essa pergunta que me fizeste leva-me a outra pergunta, a outra questão. Perguntaste-me assim, e como é que era? Era assim encorpado? Não há amigos teus que não percebem nada de vinho, que não se viram para ti, mas qual é que é a diferença? Isto é tudo igual. Não, quer dizer, existe até mais amigos, porque geralmente eles são apreciadores de vinho e por isso é que me ligam, não é? Portanto, já sabem mais ou menos aquilo que lhes sabe bem, o que é ótimo, não é? Há pessoas que não percebendo nada podem me perguntar alguma coisa e eu explico, mas geralmente são amigos que já são apreciadores de vinho e que estão é meio perdidos, por exemplo, nas marcas ou que usar. Aliás, no final deste livro, tu tens um capítulo dedicado a essas pessoas. Ok. Que é exatamente, eu não tenho nenhum serviço de telemarketing, mas se eu contabilizasse as pessoas que me ligam a perguntar o que é que podem comprar na garrafeira para aquela ou outra situação, eu estaria rica, acredita. Então, tenho aqui nesta última rúbrica, neste último capítulo, diversas rúbricas que te dizem algumas sugestões de vinhos para diferentes ocasiões. Isto são vinhos que eu fui conhecendo ao longo da minha carreira, que conheço bem, que acho que ficam bem em determinadas situações, por exemplo, para dar de presente a uma pessoa especial, para beber no Natal ou na Páscoa, para amigos teus que vão casar ou para o teu casamento, escolhes aquele vinho. Qual é que é o vinho ideal para o casamento? Olha, tens aqui alguns, eu neste caso escolhi alguns nomes engraçados, por exemplo, estou-me a lembrar de um espumante que é o Aplauso. Por exemplo, muito tem tudo bem. A ver com o casamento, toda a gente aplaude. Há assim uns vinhos que eu escolhi aqui mais pelo nome, pela qualidade, logicamente, mas também... Também brincaste um pouco com os brinquei nomes. Um bocadinho com eu o acho que sim, eu acho que sim. Brinquei. Olha, estava aqui a olhar para essa lista de vinhos, que tu, e são mesmo muitos que tu sugeres no final do livro, para várias ocasiões ou com vários propósitos. Diz-me uma coisa, nos nossos supermercados encontramos bons vinhos? À venda no supermercado? Ui, então não. Sim. Há vinhos. Olha, outra rúbrica é os bons e baratos, que são entre os 3 e os 10 euros. Eu acho que essa rúbrica vai ser uma das mais utilizadas. Eu já estou à procura dela de forma. Pronto, são vinhos. Nós temos a capacidade, até a nível internacional, para que saibas, de ter vinhos bons e baratos. Existem vinhos que tu compras a um preço completamente ridículo em relação a outros vinhos a nível internacional. Tu, por exemplo, em França, só consegues um vinho daqueles que te satisfaz mesmo as tuas medidas, se fores um apreciador de vinho, sei lá, a partir dos 40, 50 euros. E em Portugal isso não acontece? Caramba, com 3,99€ eu já consegui fazer uma prova cega de pessoas que achavam que aquele vinho custava 10 euros, por exemplo. Portanto, há assim uns fenómenos interessantes em Portugal, fora que temos uma riqueza de castas que nos permite ter vinhos diversos e muito interessantes e não ser sempre a mesma coisa feita com castas francesas, que é o que a maioria dos vinhos a nível internacional é feito. Há muitas outras questões neste livro, e nós estamos na reta final, temos muito pouco tempo, mas ainda assim eu tenho mais uma pergunta. Não resistem, espero que sejas breve na resposta. Sim. Nós abrimos um vinho, temos temos de o consumir logo todo? Podemos armazenar depois de aberto? Onde? Como é que é essa questão da conservação do vinho? Bem, antes de aberto e depois de aberto também, as duas coisas. Vai ser, a resposta vai ser muito rápida. Compras uma bombinha de vácuo, vais a uma garrafeira, ou vais a um supermercado, não costuma existir, mas vais a uma garrafeira. Existe uma bombinha de vácuo que tem uma rolha de borracha com diversos orifícios. E tu tens essa bombinha de vácuo que é manual e pões essa bomba em cima dessa rolha de borracha e puxas o ar que está dentro da garrafa. Okay. Portanto, consegues durante 2 ou 3 dias que o vinho se mantenha quase inalterado. Logicamente terá sempre algum contacto com o oxigênio, mas essas bombinhas de vácuo é o que uso em casa e o que os apreciadores de vinho utilizam em casa e que são essenciais para quem, por exemplo, mora sozinho ou mesmo que morem só 2 pessoas, não bebam a garrafa toda. Portanto, acho que é um utensílio muito importante a ter em casa. Fica a dica, aliás, ficam as dicas e podem encontrar muitas outras, aliás, essa secção dos livros bons e baratos e outras secções, nós obviamente não demos nenhum exemplo, somos mesmo assim, não, nenhum, nem sequer um, porque vai mesmo ter de adquirir o livro. O Vinho na Ponta da Língua, tudo o que precisa de saber sobre vinho. A autora é a Maria João de Almeida, umas ilustrações belíssimas da Cristina Sampaio e é uma edição da Saída de Emergência. Maria, obrigado. E podes acrescentar, se tiveres mais alguma coisa a acrescentar sobre o livro. Não, António, a única coisa que eu queria acrescentar era agradecer-te as músicas que puseste para mim e que são muito interessantes. Gosto muito aqui da Rádio Amália. Obrigada. E há uma questão que, aliás, já é um clássico deste programa, é que ainda vamos poder ouvir outra ou não. Nós nunca sabemos. Não sei se vai haver tempo para ouvir outra. Please. Vamos ver se dá para mais Carlos do Carmo. Se passarmos mais um fado, será Carlos do Carmo. É a única coisa que eu posso garantir. Obrigada. Até amanhã. Forte abraço. O amarelo da Carris vai da Alfama à Moraria, quem diria? Vai da Baixa ao Bairro Alto, trepa a Graça em sobressalto, sem saber geografia. O amarelo da Carris já teve um avô outrora, que era o Chora. Teve um pai americano, foi inglês por muito ano, só é português agora. Entram magalas costureiras, descem senhoras petulantes. Entra a verdade, os beliscos e as peneiras, fica tudo como dantes. Quero um de 15 para a Pampulha, já é mais caro este transporte. E qualquer dia mudo a agulha, porque a vida está pela hora da morte. O amarelo da Carris tem misérias à sucapa que ele tapa. Tinha bancos de palhinha, hoje tem cabelos brancos e os bancos são de napa. No amarelo da Carris já não há, pode seguir para se ouvir. Hoje o pó que o faz andar é o pó do lava-lar com que ele se foi cobrir. Quando um rapaz empurra um velho ou se machuca uma criança, então a gente vê ao espelho o atropelo e a ganância que nos cansa. E quando a malta fica à espera, é que percebe como é. Passa a pendura, o pendura que não paga e não quer andar a pé. O amarelo da Carris já teve um avô outrora, que era o Chora. Teve um pai americano, foi inglês por muito ano, só é português agora. Quando um rapaz empurra um velho ou se machuca uma criança, então a gente vê ao espelho o atropelo e a ganância que nos cansa. E quando a malta fica à espera, é que percebe como é. Passa a pendura, o pendura que não paga e não quer andar a pé.